nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Iracema, a musa do samba no Jurunas. E ela que veio diretamente do Jurunas. Alô, Lúcio! Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão. Fico seco espetacular. Sem pensar em ilusão, eu acredito muito é no meu coração. Lúcio CDs. Luxuosa. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você. Pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Wellington Franzinha. DJ Wellington Franzinha. Não fique assim tão triste. Felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você. Pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você. Pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. A carroça da saudade. Wellington Franzinha. Aqui é assim, na boneca. Aqui é saudade porreta. A dona da noite chegou no pedaço. Saudade que você gosta. Franzinha vai detonando muito som pra galera. Volta, vamos dançar. Luxuosa. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Amor, amor, amor, eu não vou te perdoar, porque não é a primeira vez. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. CDs, gravando tudo. E o Franzinha comandando a festa. Eu quero um abraço apertado. Toda a galera aí do Rio, Aranduba, já tá por aqui, um grande abraço do Franzinha. A galera veio curtir a carroça. Muito obrigado, valeu. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua dor. Deixar a saudade pra você, casarã. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e o mundo de seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada.

teus olhos eu vi acender. Sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Carroça da Saudade, DJ Wellington Franjinha. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar. Será ao vivo do Josias, já gravado com Lúcio Campos, viu, gente? Pelo lado do House Mix. Cheguei com Lúcio Campos. Na compra do CD, você ganha um cheiro do Lúcio. Acordar e ver você sorrir. Veio. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o canto e as flores. O Wellington Franjinha comandando. Nesse mundo, desse mundo. Pois é, Botera, por isso que o Lúcio anda vendendo muito CD. Hoje à noite eu quero só promoção. Tem que ver isso aí, Campos. E amar você, yeah, yeah, yeah, yeah. Bora, Baitetuba! Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe. Carroça da Saudade. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Tá chegando aí um novo empreendimento da nossa querida empresária Leide, viu? É um salão Fique Chique. É verdade. Falou em beleza, falou com o salão Fique Chique. É o comando da empresária Leide. Rapaz, tá dando o que falar essa parada já, viu? Ela nem inaugurou e tá um buchicho, um comentário pai de igual, viu? Um novo patrocinador dos CDs, do Lúcio Campos e do Wellington Franjinha. E amar você, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Olha a saudade do casarão. E a galera vai chegando, vai super rotando. E a gente vai detonando. Bora lá. E você vai passeando de carroça. Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. E aí, maestro? Ele é saizão. Carroça da Saudade, a dona da noite. DJ Wellington. Tô aquele baldinho por conta da Fique Chique. Vamos lá. E a saudade. Eita carroça, pai d'égua. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. DJ Wellington Franjinha. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você a noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava e a noite me beijava. Lúcio CDs. Eu vi você pela primeira vez. Homem das balas da BM. Grande abraço pra você. Tá por aqui. Um amor tão lindo assim. Eu não pensei em entregar meu coração, mas a você, meu bem, entreguei. Josias, Fique Chique, anota esse nome. Eu estou em suas mãos, é lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida. Meu bem, só você. Eu quero sempre estar

uma dançada, né, mano? Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Meu parceiro Elias, um abraço a você. A querida Lady também, Lady Maia. Estamos aqui na carroça. Muito obrigado, valeu. A curtindo a saudade. Vamos lá. Casarão, Abaitetuba. A dona da noite pela primeira vez, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Essa música, cada música, meu irmão. Oh! Não quero ouvir nunca mais você dizer adeus, pois não consigo ficar vivendo com a solidão. As tuas frases tão loucas, os nossos beijos na boca, são coisas que hoje em dia eu não consigo esquecer. Quero viver de novo tudo com você. Não vá me negar momentos loucos de prazer. A dona da noite. Quero viver um lindo sonho com você. Não vá me negar momentos loucos de prazer. Comando, DJ Wellington Franginha. Não quero ouvir nunca mais você dizer adeus, pois não consigo ficar vivendo com a solidão. As tuas frases tão loucas, os nossos beijos na boca, são coisas que hoje em dia eu não consigo esquecer. De novo tudo com você. Não vá me negar momentos loucos de prazer. Quero viver um lindo sonho com você. Não vá me negar momentos loucos de prazer. Quero viver momentos loucos de prazer. Quero viver de novo tudo com você. Não vá me negar momentos loucos de prazer. Som, qualidade. É com a carroça da saudade. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Mais uma fechada, viu? O Franchini e o Marcelo do Telão. Fique chique. Inauguração em Benevides. Eu não vivo sem o marketing cabeção já por aqui. Mais uma loja aí da empresária Leite. Sem você não existe.

não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. A Carroça da Saudade. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede e eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone e tenta um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar de longe. Vê se me responde. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Lúcio CDs, gravando tudo. Que tona, caceteiro. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão. Bacuda, cesta básica, a Taburalina e Larga. Um abraço a você, meu irmão. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Me fez amar outra vez. Eu que tanto temia. Não tinha medo de sofrer. Wellington Franjinha e a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Me fez amar outra vez. Meu que tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. Apareceu, dizendo que me amava e dia. Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Pra casa. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Sereno Josias ao vivo. Ali com o Lúcio Camus ao lado do House Mix. Aí, Lúcio, pendrive gravado aí, Lúcio. E por isso. Aqueles pendrive gravado, pai dela. Tem que ver isso aí. Se você me permite, quero lhe convidar. Alô, Felipe! Você é uma delícia. Me leva pra casa. Me leva pra casa. O Felipe, sua celebridade, já por aqui, um abraço. Vamos na Casa das Carnes. Você é uma delícia. Batendo a boa, carne aumentou. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Vamos dançar, Baitetuba. E a carroçazinha. E aí, babuí. Cadê o Dieguinho, hein, rapaz? No programa de hoje eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou. Manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. A dona da noite. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. No meu diário encontrei um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande Grande Coringa, grande Bruno, tá por aqui, um grande abraço do Franjinha. Tô aqui tomando todo, só na moral, escutando aquela saudade de boa. Bora, casarão! Eu chamo, como eu a chamo, Deus lhe agradeço, por ela me escutar. Te agradeço por ela me amar. Minha querida empresária Lady, avisa aqui em Benevides, vai estrear a nova loja, viu? Que chique! A loja vai ser a marca das mulheres, dos homens também. Tá chegando, Pantera! No meu dia encontrei um caso de amor. Seu amigo Nanã vai levar sua esposa por lá, né? 50% de desconto. Sem fora o fiado. O romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço. Por ela me escuta. Eu amo, como eu amo. Jota Guilherme lá de Coraci, rapaz. Abra aqui a Maitetuba, bora, Jota. Abraço a você, um abraço do Francina. Vamos lá. A dona da noite chegou no pedaço.